homem estava andando por uma trilha de terra numa carroça conduzida por um jumento. E ele estava ali, devagarinho, com a sua carroça carregada de espigas de milho e o jumento puxando a carroça. Mas de repente, blum! Ele caiu numa vala e a roda ficou entalada. E ele não conseguia fazer o jumento puxar a carroça dali. E ele batia no animal e dizia, vai jumento, puxa isso daí. E o jumento não conseguia tirar a carroça do buraco. Aí aquele homem de dentro da sua carroça começou a chorar. E começou a invocar a ajuda do céu. E começou a pedir, meu Deus, manda o teu anjo da guarda para me ajudar, mas manda um anjo forte para tirar essa carroça daqui. E ele ficou ali sentado na carroça e clamando e pedindo, Deus, Deus, me manda um anjo forte. E não é que o anjo apareceu e se materializou na frente dele. E ele do alto da carroça disse, ô anjo, que bom que você chegou. Por favor, tira minha carroça do buraco que o jumentinho não tá aguentando não. Aí o anjo disse, meu amigo, eu fui enviado aqui não para tirar a tua carroça do buraco, mas para te dizer que se você continuar sentado aí nessa carroça e não mover uma palha para tirá-la do buraco, ninguém, nem o próprio Deus, poderá te ajudar. E o homem ouviu isso e ficou envergonhado, porque de fato já estava ali há mais de uma hora, chicoteando o jumento, batendo no animal e chorando, clamando por ajuda do céu. Mas em nenhum momento desceu da carroça para fazer o menor esforço para tirá-la do buraco. O anjo continuou olhando para ele. E o homem, tão envergonhado, desceu da carroça e disse, mas anjo, eu não desci antes e não fiz nada, porque eu estou achando essa tarefa pesada demais para mim. Eu sou uma pessoa fraca, anjo. E o anjo disse, é, mas Deus só ajuda quem se esforça. Eu não poderei te ajudar se você não fizer o mínimo esforço. Experimente! Aí o homem foi ali atrás da carroça e colocou as suas mãos magras na parte de trás e começou a empurrar. E quando ele deu o primeiro empurrão, facilmente a carroça saiu do buraco. E quando ele foi virar para o anjo para dizer, consegui! O anjo já tinha desaparecido. O homem montou novamente na carroça e foi com o jumentinho pelo seu caminho, meditando nesta lição. Nós podemos fazer qualquer coisa e podemos conseguir tudo se nos esforçarmos, se fizermos a nossa parte. Não adianta ficar sentado numa pedra chorando, lamentando, discursando ou então pedindo ajuda se a pessoa não faz o menor esforço para sair da situação difícil em que se meteu. Você que está ouvindo esta ilustração do reino de Deus, preste atenção. Deus tem ouvido o teu clamor e tem visto a tua situação. Deus sabe de tudo que tem acontecido com você. Ele tem visto até as tuas lágrimas secretas. Mas ao invés de ficar clamando pela ajuda do alto, agora ouça a voz do Senhor teu Deus que te diz, esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo por onde quer que andares. Faça a tua parte. Deus ajuda sim, não resta dúvida. Mas se você não mover uma palha, nem o próprio Deus poderá te ajudar. Há necessidade de se fazer um esforço próprio, um esforço pessoal. Um esforço de fé. Porque a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Deus está te fortalecendo agora com esta palavra, para que você não desista, para que você vá em frente, para que você se esforce, porque Deus, vendo o teu esforço, vai cooperar com você. E confiando na ajuda de Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Vá, mova a tua carga, faça a tua parte, esforça-te, porque neste exato momento, o Senhor teu Deus é contigo, e tudo quanto você fizer, vai dar certo e vai prosperar, em nome de Jesus.